Somos primata vindo lá da mata, trazendo anos 90. Na habilidade a seleção dos anos 70. No país que se despenta, um governo só despinta. Então sinta, saindo mais um clássico do rap nacional. Bebendo na essência, Chico Black Marechal. Maninho, vamos invadir seu quintal. Pra pela que solta bala, não tem mão de longe, é tchau. Hey boy, vindo na raça, na casa de trono reaça. Salinha embaça, dois toques e passa. O gol na praça, roubar a taça. Somos atletas do ano, segue. Rap PA pro segmento no plano. É pra deixar os loucos se envolver. Os de mentira se assustam. Não reconhece um preço e os sonhos quanto custam. Valores são valores, cada um carrega o seu. Me sinto milionário quando eu tô com os meus. Rasguei como uma flecha, vem do Guaraci. Nem chega moscando, não vão te acudir. Levanta a parede, tombou minha rede. Só porque tem sede de me consumir. Então segura a revolta que é voz de Tupã. Fica no seu canto que eu lembro do ser. Cê não caiu hoje, mas tomba amanhã. Que verme é verme, não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Se eu pisar fora da faixa, essa porra de faixa não sai. Se eu rimar fora da caixa, tempo fecha, fiel me chacai. Igual bíblia, mil cairão ao seu lado. Se for cuzão, eu mesmo que atirei. 10 mil à sua direita. E esse canhoto fui eu que assinei. Apelidei de paniquete. É que esses caras são bundão. Vem de navio, eu quebro o deck. Políticos na vala, voltas do mundão. Nós tamo portando meiota e nem a moto. Tá dando a hora da hora chegar. Tá cansado na treta. Chega da hora de nós te deitar. Nossa sigla são G. A sigla desses caras é KKK. Nosso suor não foi de graça, então é bala na cara. Tem. O flow é bom, mas não entendi o recado. Informação não vende no supermercado. Eu preto zica, os preto fica, as preta rica. E seu recalque mais volta do que bate. Eu sigo brindando os copos, jogando pérola aos porcos. É que acabou a lavagem. E ultimamente eu tô podendo. E ultimamente eu tô podendo. Hoje eu tô de Adidas, não é que eu esqueci o que chute. É que eu gastei o que chute. Meu povo saindo no soco. Quem ficou rico saiu pelo chute. Gol, seguimos defendendo o que dá. Sem medo da queda, só se come quem quer dar. Do contrário, tu contrariou as regras. Cê vai vendo o que dá. Foram 3 meses e o país todo me conhecia. Passaram 10 anos, não vão me esquecer. Não se trata de ego, é autoestima. Preto do topo, minha geração fez por merecer. Se tá ruim pra você, então toma. Que eu vou fazer chover.